Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter um dia, um final de dia abençoado, que tudo na sua vida corra bem. Agora, se você teve alguma dificuldade, se você teve alguma intempérie na sua vida, saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é aquele que vê depois da curva. Deus é aquele que vê depois do elevado, depois da montanha. Por quê? Porque o Senhor, Ele é Senhor, Ele é o teu Deus. E Ele está nessa situação, Ele está com você, Ele está nessa jornada. Agora, uma atitude você pode ter todos os dias da sua vida para que as coisas andem bem contigo. E quando não andar bem, Deus reverter a situação. E o que é que eu posso fazer então, pastor? No livro de 2 Reis, capítulo 3, no verso 9, diz assim: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Eles foram para conquistar um objetivo, que o objetivo era expulsar os inimigos que tinham invadido a sua terra, que tinham parado de servi-los. E esses 3 reis partiram e não havia água. Mas a palavra de Deus diz no verso 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares. Se você todos os dias apresentar pela manhã a tua oferta de louvor a Deus, a tua oferta de gratidão a Deus, a tua oferta de reconhecimento que Deus é Senhor na tua vida, você der para Deus a primícia do seu tempo, diz a palavra de Deus: eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Aquela situação difícil vai se reverter e Deus vai abençoar a tua vida. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Oremos, meus amados. Pai, nós colocamos a nação brasileira diante do teu altar e pedimos que o Senhor venha intervindo com poder e graça, alimentando o coração dos famintos da palavra, da verdade que liberta e sacia. Repreendemos tudo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedimos que o Senhor venha manifestar a tua cura, o teu poder, a tua unção. Eu quero abençoá-lo, meu amado e minha amada, que a presença do Altíssimo se manifeste abundantemente sobre a sua vida, que jamais falte o óleo fresco, que você seja inundado pelo poder do Altíssimo. A palavra do Senhor diz que nas regiões celestiais temos todas as sortes de bênçãos no Senhor. Então, Pai, por isto, pelo teu amor, pela tua fidelidade, clamamos, Pai, porque sabemos, Jesus, que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Traga o alento necessário, o refrigério, o poder, a unção que quebra todo o jugo. Nós te pedimos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem misericórdia da minha vida, lava-me das minhas iniquidades e purifica com teu sangue e apaga as minhas falhas. Um só encontro com os teus olhos Recebemos um e-mail hoje do Mauro César, e ele diz assim: graça e paz, sou da Rádio Nova Som FM 98,3 da cidade de São José do Vale do Rio Preto, estado do Rio de Janeiro. Fechei uma parceria com o site Rádio Estúdio Brasil, onde tem o programa dos Amados junto com o Culto Brasil. Gostaria que mandasse algo para os ouvintes da rádio Novo Som FM 98,3, onde passamos o programa todos os dias, das 9 às 9h30, em que os irmãos estão amando o programa. Atenciosamente, Mauro César. Um grande abraço para vocês, meus queridos, da rádio que nos ouve, a FM 98,3, da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Nós rogamos as bênçãos celestiais, o poder de Deus sobre a sua vida, e que jamais falte o óleo fresco sobre o povo de Deus, sobre essa cidade, sobre o prefeito dessa cidade. Nós rogamos as bênçãos maravilhosas sobre a vida dos queridos em Cristo Jesus. Como é bom, meus queridos, fazer a obra de Deus. Maravilhoso andar nos caminhos do Senhor. O caminho de Deus é um caminho de paz. O caminho de Deus é um caminho de justiça. O caminho de Deus é um caminho de glória e louvor para o nome dele próprio. Tudo que Deus faz está debaixo da luz, da verdade, daquilo que é certo, perfeito. Assim você não tem que temer, porque Deus não fica de TPM. Deus não tem mau humor. Deus não fica de dar pá virada. O Senhor sempre é o mesmo, eternamente santo e majestoso. Não é porque Ele está irado com alguém que Ele vai se irar contra você, descontar em você. Não, isso Deus não faz. Deus é 100% justiça. Mas Deus é 100% amor. E essa é a causa de nós não sermos consumidos à misericórdia de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento que Deus, ao mesmo tempo que é fogo consumidor, Ele é a graça que nos consola. Ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele é misericórdia. Ao mesmo tempo que Ele é a verdade, Ele é o Deus que entende o nosso coração, a despeito de não aceitar o pecado, mas ama o pecador. E com laços de amor e benignidade o Senhor nos atrai. Assim você só precisa se entregar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, e que a presença do Senhor seja abundante e impactante na sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Amados, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo escolheu para si 12 homens, que através desses 12 homens ele iria o quê? Semear a palavra de Deus pelo mundo, semear tanto em Samaria, Judeia, até os confins da terra. E por causa desses 12 homens, e porque Jesus os escolheu, você hoje é crente. Você hoje ama Jesus, você hoje ouviu falar de salvação, ouviu falar que Jesus Cristo é o Senhor, mas o que eu quero meditar no dia de hoje é a respeito de arma de guerra. Eu tenho estudado com vocês a respeito da oração, que é uma arma de guerra extremamente poderosa. Através das orações, Deus para o sol, para a lua, ressuscita mortos, Deus faz com que estéril venha ter filhos, Deus faz com que a pessoa cercada por um exército se veja livre daquela situação, faz com que Jonas, 3 dias ali, na barriga do grande peixe, fosse jogado de novo na praia. Ou seja, a oração faz com que as coisas aconteçam na vida do crente. Por isso a palavra de Deus diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando você ora, Deus se mexe em seu favor, anjos trabalham em teu favor. A outra arma de guerra que eu meditei com vocês esses dias recentes é a respeito da espada. Espada é a palavra de Deus. Da boca do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, diz que sai uma espada de dois gumes. Foi com a espada, foi com a palavra de Deus que Satanás, que Jesus venceu Satanás. Está escrito. E hoje eu quero meditar com vocês a respeito desta palavra que Jesus deu para a sua igreja, deu para mim e para você. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que vem a ser autoridade, amados? Autoridade é o respeito total que uma pessoa tem pelo poder que a outra lhe foi otorgado em função de poder de punição que aquela autoridade tem. Um pai, ele pode colocar você de castigo, ele pode te dar uma surra, ele pode deserdar você. Uma autoridade pública, um fiscal, uma polícia, um juiz, ele pode te advertir, ele pode te multar ou ele pode mesmo te prender. Autoridade é algo que funciona tanto no mundo natural como no mundo espiritual. E saiba que Jesus foi aquele que te deu autoridade. Tendo chamado seus 12, deu-lhes autoridade. Você recebeu de Jesus essa autoridade. E por que que você recebeu de Jesus? Porque em Mateus, capítulo 28, no verso 18, está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, Jesus foi aquele que te deu autoridade, Jesus foi aquele que te revestiu de poder, Jesus foi aquele que deu o cajado na sua mão, porque o cajado na palavra de Deus é o símbolo da autoridade, e ele diz que, além dele ter te dado essa autoridade, ele está ao seu lado como aquele que vai falar assim: eu vou cumprir o que esse meu servo falar. Eu vou fazer com que demônios venham obedecer aquilo que ele determinar, obedecendo os princípios que estão na palavra de Deus. Você tem autoridade, o Senhor Jesus Cristo te deu essa autoridade. No livro de Lucas, capítulo 10, a Bíblia diz: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedesse em cada cidade e lugar por onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí, aqueles 70, eles vão em par, 35 pares. E diz aqui no verso 17 de Lucas 10: então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus é aquele que deu para mim e para você essa autoridade. Use a autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem te dado. Use essa autoridade, por quê? Porque você foi revestido. Jesus, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, você tem que se aproveitar dessa bênção que Deus te deu para que você mande para fora, você expulse todo o mal que vier contra você. No livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 10, a palavra de Deus diz que ele nos deu autoridade para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar e também para edificar e plantar. Então, essa autoridade você tem, não se engane. No programa de amanhã, nós estaremos estudando como Satanás reconhece uma autoridade. São dois os princípios. Quando você olha na terra aqui naturalmente, alguém vestido, Vestido de policial, vestido de juiz, você olha, opa, aquele ali é uma autoridade. Quando alguém te apresenta uma carteirinha falando, eu sou oficial de justiça, eu sou policial, eu sou fiscal da lei, você olha, opa, essa carteirinha está dando autoridade para aquela pessoa. Nós vamos estudar o que que isso significa no mundo espiritual. Não perca o programa de amanhã. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A empresa de alimentos Butter By Companhia criou uma linha direta para o Dia de Ações de Graças, uma empresa americana, para responder perguntas sobre o preparo de perus. Uma mulher perguntou se ela poderia usar o peru que ficou no fundo do freezer por 23 anos. Isso mesmo, meus queridos, 23 anos. O perito da companhia, um profissional da área, disse: provavelmente seria seguro comê-lo se a temperatura no freezer tivesse ficado abaixo de zero todo este tempo. Mas o perito ainda advertiu: mesmo que fosse seguro comer o peru, provavelmente o gosto já teria deteriorado e não valeria a pena comê-lo. A mulher diz: é isso que eu pensei. Vamos dar o peru para a nossa igreja. O pecado sempre se mostra primeiro no que você dá a Deus. Eu quero perguntar a ti, meu amado, o que você tem dado ao Senhor? No texto de Caim e Abel, é o primeiro culto realizado, diz que Caim deu os frutos da sua colheita e Abel deu o melhor do seu gado. Deus se agradou do sacrifício de Abel e desagradou do sacrifício de Caim. Isso significa dizer para você que é crente cristão, que existem muitos que estão cultuando a Deus, mas Deus não está aceitando. Existem pessoas que estão fazendo algo para Deus e Deus não está aceitando. E a pergunta que nós devemos nos fazer então é: será que Deus tem aceito o que tenho feito para Ele em ações de graça, em culto, em adoração, em entrega ao nome dEle próprio? E a primeira pergunta que você tem que se responder é: você tem feito segundo os preceitos da Bíblia? Porque toda a nossa regra de fé, de prática cristã, ela precisa estar 100% à luz da Bíblia. Você não pode adorar e cultuar a Deus se ela não estiver embasada nas verdades e nos preceitos de Deus. Veja que Jesus disse: chegará a hora e já chegou que o Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, pessoas que cultuam a Deus de uma maneira equivocada, de uma maneira antibíblica. Por isso o apóstolo Paulo declara que, ainda que venha um anjo de luz e pregue um evangelho diferente desse que eu prego, que seja maldito. Nós não podemos, então, adorar e cultuar a Deus se não for na relação bendita e santa da palavra de Deus. Um segundo aspecto que nós temos que nos perguntar é: qual é a motivação que eu estou fazendo isso? Esta mulher deu literalmente, daria para a igreja algo que não prestava. E quantos de nós damos o resto, a sobra para Deus? E Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. E desta forma, meus amados, nós temos que nos colocar numa posição de santificação, numa posição